todos, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam a ouvir-nos. Bem-vindos ao terceiro episódio do Fibra de Carbono. Como já devem ter reparado, logo ao início do podcast nós temos uma música nova, que é de quem, Paulo? É de um amigo meu, ou amigo nosso também, que é o Michael Czech. É VLCEK, Vlcek, porque ele é de origem checa. É brasileiro, é de origem checa. Ele é compositor e também é tão Petrolhead como nós. E ele tem agora um estúdio chamado Sonata Studios, que é em Londres, que é onde ele mora. E esta música foi feita inicialmente para um programa, um podcast também, que acabou por não acontecer. E como houve pessoal que pediu encarecidamente que nós usássemos uma música, e então eu falei com ele e ele disponibilizou este track, não é? Esta musiquinha para nós. E espero que vocês gostem. Eu pessoalmente eu adoro esta música. Acho que tem tudo a ver. Sim, tem tudo a ver. Não tenho qualquer tipo de dúvidas. Tem tudo a ver. Segundo, agora é a minha vez. Quero também dizer-vos que desde terça-feira que o Continental Circus, que é o blog onde eu escrevo, tem uma lojinha. Uma lojinha onde tem basicamente merchandising, ou seja, t-shirts, cartazes, canecas, onde vocês podem, pronto, expressar aquilo que vocês gostam. Quer o meu blog, quer também de uma certa maneira este podcast, não é? Já andei a brincar com aquelas frases do Keep Calm, o famoso cartaz britânico da Segunda Isso Guerra está em todo Mundial. lado. Exato, isso está em todo lado, então também tem que ter a minha parte em relação à Fórmula 1, não é? Faz bem. Espero que Portanto, tenhas sucesso nessa. obrigado. E para quem esteja curioso, o endereço é www.zazzle.pt barra Continental Circus, tudo pegado. Tem lá um link para o site no próprio blog, mas eu acho que não faz mal dizer por aqui. Só uma coisa. Circos é com U. Sim, Circus é com U. Circus. Prontos. E outra coisa, já andam a reclamar também que deveríamos ter um endereço no Twitter. Enquanto não arranjarmos esse. Eu pensei nisso, sabes? Exato. Portanto, enquanto nós não solucionarmos essa parte, o Pedro tem o seu e eu tenho o meu. Se quisermos, podemos, se quiserem, podem O meu seguir-nos. endereço no Twitter é MendesP e o do Paulo é Spider76. Exatamente. Correto? Correto. Portanto, até encontrarmos uma fibra de carbono disponível, não é? No Twitter, podem seguir. Não existe, é? Já Hã? foste ver. Não, ainda não fui ver. Ainda não, confesso que ainda não fui ver. Mas quando encontrarmos uma fibra de carbono disponível, vocês podem seguir-nos por aqui. E mesmo quando encontrarmos o nosso próprio endereço, não faz mal nenhum em seguir os nossos endereços no Twitter. Pronto, feitas as apresentações, vamos ao que Ok. nos interessa. Certo? Certo, Pedro? Certo. Primeira coisa que eu gostava de falar hoje, Paulo. Rally do México. Ah! O Rally do México aconteceu este fim de semana. Portanto, hoje são 14 de março de 2012. Hoje é quarta-feira. 3 dias depois No. do Rally de México, de acabar o Rally de México. Exatamente. Que o Sebastian Loeb venceu pela sexta vez consecutiva. E 69ª da sua carreira. Que é um curioso Certo. número. Como diria o outro. Como diria outro, não é Esta, assim? Sim, o Rally do continua, continua. México foi dominado pelo Citroën, não Exatamente. Vou de verdinha. é? Para quê? Exatamente. Depois, em terceiro, com o Sebastian Loeb em primeiro, Mikko Hirvonen Em em segundo. segundo lugar. Petra só bem em Terceiro e terceiro. quarto foram Peter Solberg e Mats Osberg, que são dois Noruegueses. noruegueses. De realçar também o Ott Tanak, que foi a melhor classificação da carreira dele, não é? Exato. Que é um jovem piloto estónio, Sim, estónio. se não estou em erro. Sim, é E estónio. o sétimo lugar, a melhor classificação de sempre do nosso Armindo Araújo. Exatamente. E pelo meio, já agora, Temos o Nasser Al-Attiyah, que sim, ele corre nos rallies, para além do Dakar, e também conseguiu a sua melhor classificação de sempre, que é o sexto lugar, com o seu Citroën DS3 WRC. Pronto. Bom, vamos lá ver. Primeiro de tudo, é um. O resultado final do Rally do México é uma maneira de. Primeiro de tudo, é o primeiro rally em terra, não é? É o primeiro dos rallies de terra. Depois, porque o Monte Carlo é asfalto e neve, e a Suécia é neve mesmo, propriamente dita. Estamos a falar de uma prova de sobrevivência, não é? Todos os pilotos que estão até o décimo lugar merecem o nosso respeito por terem sobrevivido ao Rally do México. Porque estamos a falar de classificativas, por exemplo, eu creio que é o Atatsum que tem. Estamos a falar de classificativas as mais longas, estamos a falar de uma classificativa de 54 km. E há via e há outra classificativa que tem 41 km ou algo do género e do qual eles têm que passar, tinham que passar duas vezes. Portanto, É muita fruta. não é propriamente um rally fácil, ou um rally como nós vimos na Europa, não é? Portanto, temos que dar. Aliás, é nessa classificativa, nessa grande, salvo era a especial 22 Sim, a do rally, famosa especial 23. foi onde caíram três ou quatro pessoas, não é? Exatamente. O Yari Matti Latvala O foi aí, quer dizer, eu acho que ele desistiu. Evgeny Novikov. Eu acho que ele É, só olha, já agora eu desistiu. estou a abrir, só para terem uma ideia, estou a abrir agora o Rally do México. A classificativa que nós estamos a falar, a 22, era a Guanajuatito. É assim que se escreve: Guanajuatito. Pronto, tem 54,76 km. E a tal É muita classificativa fruta. é muita fruta. E a tal classificativa com 41, 41,88 km é mais fácil de se dizer. Otates. Mas como pronto, mas primeiro de tudo temos que afirmar o seguinte: foi um rally muito complicado. Foi um rally onde quem não errasse era recompensado. E os 10 primeiros, ou seja, os que pontuaram foram recompensados. Só o facto de terem chegado ao fim foram recompensados. Por exemplo, no, não é, no, por exemplo, noutras circunstâncias, tu não terias o Ken Block no nono lugar. Certo. Entendes? Ou então o Sebastião Ogier, que tem um carro S2000, no oitavo posto. Portanto, posso dizer, por mim, eu aplaudia toda essa gente por ter chegado ao fim, não é? Toda a gente a partir do quarto lugar, não é? Porque pronto, tem todos talento, não é? Quer dizer, vamos ser honestos. O sexto lugar do Nasser, como é que isto se diz? Nasser Altiad Alatia, Alatia. exato. O sexto lugar foi a 6 minutos do primeiro, quer dizer, Sim, mas não repara é uma uma coisa, diferença. O Armindo é que ficou a 12. sim, mas repara uma coisa, Há aqui um agora vais fosso. lá abaixo ao décimo classificado e vais lá ver o Ricardo Trivinho. 23 minutos e 30 segundos. Exatamente. Repara uma coisa, É por muito, isso que isso eu, já é muito. sim, é imenso. É por isso que eu digo que esta gente, ao chegar ao fim e conseguir pontos, não é? O Nasser, o Armindo, o Ken Block, o Atanak, estás a entender? E com classificativas que têm as quilometragens que eu te falei anteriormente, não é? Eu para mim acho que é de aplaudir, não é? Porque, por exemplo, estamos a falar de 19 carros à chegada. É muito, não é? É muito. Portanto, pronto. E depois há outra coisa. Eu posso dar-te outro exemplo, não é? O lado fala desistiu, não é? Sim. E devido a pronto, acapotamento e o arco de segurança ficou afetado de tal forma que os comissários não permitiram que ele continuasse. Quer dizer, estamos a falar. E depois há aquela velha questão. Como é que é? Vamos acelerar rapidamente em força e vamos dar um capotamento espetacular, ou usas a cabeça e tentas chegar ao fim, não é? Ainda por cima, aqui em Portugal. Ainda por cima, por exemplo, estamos aqui a falar em Portugal. Sabes que há imensa gente que critica o Armindo Araújo pelo fato de ele usar a cabeça, estás a entender? Mas é o estilo de pessoas que acha que piloto bom como chamam agora, desdenhosamente ou não, lata na vala, não é? Não é? Agora toda a gente, chama o Yari Mati, isso, não é? E se tu fores ver bem, três ralis, só acabou um. E as pessoas já começam a ficar frustradas, não é? Do calibre. Então, mas o que é que este gajo está aqui a fazer? Este gajo, alguns dizem, porque este gajo devia estar era a bater o lobo, sempre o mesmo gajo a ganhar desde 2004. Porque ele é bom, ele é assim, o Lab ganha o que ganha porque ele é completo, que ele é muito bom no asfalto e ele é muito bom em terra. Sabe usar a cabeça, tem aí o defeito dos rallies em neve, mas é só um, não é? Agora, provavelmente, é o grande favorito em Portugal, daqui a 2 semanas. Dirias? É o grande favorito, aqui em Portugal. Bom, Lab é o favorito, estás a entender? Ah, Lua, pensava que estavas a falar do... Não, não, não. O Lata Vala, na Vala. O Lata na Vala. O Lata Vala. O Lata Vala vai entrar no rally, vai fazer o possível para bater o Lab. Provavelmente poderá consegui-lo. Mas eu acho que o favorito é o francês. Pois claro, claro, claro. Não é? Provavelmente o Irvana não vai atacar. Não vai atacar. Já acho que ali na Citroën já toda a gente sabe Pois primeiro que é o... ele tá, o Irvana está à espera Está à espera que o Loeb lhe apeteça fazer endurance ou assim alguma coisa para começar a... Exatamente, exatamente. Mas o Dakar, mas o. Pronto, mas o Lab, à partida, está lançado para o nono título, não é? A não ser que haja um. Porque ele só vai ser contestado, em princípio, no ano que vem, quando vier o Volkswagen. E depois, claro, não sabemos como é que vai estar afora. Para o ano, não é? Pronto, o Lato Vala Claro. já se provou que é rápido, mas inconstante. O Petter Solberg é bom, mas já começa a acusar o peso da idade. Ele tem 30 e muitos anos, não é? Tem 37, creio eu. Mas o Lab é da mesma idade que o Solberg, não é? O Lab fez, exato, tem 37 anos. O Love fez agora 38 anos, quer dizer, mas já há imensas provas no passado que os pilotos rally continuam a ser capazes aos 50, aos 40 e muitos e 50 anos. O Delecour foi sexto lugar e tem 50 anos, ou quase 50 anos. Portanto, pronto, basicamente está toda a gente à espera que, das duas, uma, ou o Love se vai embora com mais um título no bolso. Ou que venha a Volkswagen e conteste realmente a Citroën, não é? Vamos esperar. Eu estou bastante curioso em relação à Já Volkswagen. agora, só vamos acrescentar mais uma coisa para Portugal. Isto é uma notícia de hoje, não é? Hoje, quarta-feira, 12 de 14, 14 de março, desculpem. 14, 14. 14, obrigado. O Armin Araújo, em princípio, vai ter novo carro. Novo carro no sentido de As especificações novas, as não é? especificações novas do Mini, porque em princípio o 01B, que é o nome oficial do carro, em princípio iria ser só para o Dani Sordo, que já agora não participou no México. A ProDrive decidiu não ir lá. Isto é uma coisa que a mim sempre me fez, não é fez fazer confusão, mas é um pouco diferente na Fórmula 1, no sentido em que nem todos os pilotos participam em todas as corridas, que é uma coisa, na Fórmula 1 é absurdo. Sim, mas repara uma coisa, mas isso aconteceu na Fórmula 1 Claro, há há muito muito tempo. tempo, não é? Há 30 anos acontecia isso. Os pilotos não tinham necessidade de participar em todos os grandes prémios. E há 30 anos, ou há 35, ou há 40, era relativamente fácil uma equipa comprar um determinado chassi e participar meia dúzia de corridas. Não tinha que participar em todas as corridas do campeonato. Certo. Portanto, os rallies hoje em dia têm um bocado esse espírito da Fórmula 1 de há 30 e muitos anos, ou 40 anos. É por isso que tu vais ver pessoas a pontuar e provavelmente não vão correr mais esta época. Por exemplo, no Delecour, provavelmente pode voltar para a Finlândia ou para a França, ou Claro, para a isto Itália, é da ideia que ou para a Alemanha. Pronto, ou faz então, isto por mais exemplo. por gosto, não é? Quer dizer, não são, nem todos eles são, diria eu, profissionais no assunto. Sim, Ou melhor, só mas há dois ou três ou quatro que discutem o campeonato, porque para discutir o campeonato tem que ser às exato. provas todas. É por isso que existe, Certo? é por isso que existe, exato. E é por isso que existe os estatutos que tem o Mundial de Rallys, que é os M1s, que são os carros oficiais, que é Citroën, Mini e Ford. E eventualmente para o ano a Volkswagen. E é por isso que tens os M2, que, por exemplo, principalmente os europeus. Vão fazer só as provas na Europa, não é? Por Faz exemplo, sentido, muita sim. gente não foi ao México, mas vem cá a Portugal. Vem, o Sandel vem a Portugal. O Neuville não estava a pensar nisso. O Matthew Wilson vem a Portugal. O Henning Solberg não foi ao México, vem cá para Portugal. Entendes? Certo, certo. Eles funcionam um bocado assim. Quem tem dinheiro para fazer, ou o Martin Prokop também, o checo. Quem tem dinheiro para fazer um programa de 8 ralis, estás a entender? São todos os ralis da Europa, faz, sem problema algum. E Claro, não é penalizado por isso. Só claro. tem que ter na classificação geral. Só que não. Pronto, é diferente. E por outro lado, por exemplo, o Ken Block, este ano, vai dedicar-se completamente aos Estados Unidos. E só vai fazer 3 ralis. Né? Visto o Ken Block no México. Agora só vais voltar a vê-lo lá Na para Argentina. julho, quando... Não, na Finlândia. O programa dele são só 3 ralis. É o México, é a Finlândia e eu creio Finlândia, que é a França ou é a Grã-Bretanha. Eu não tenho assim certeza. certo, Mas ele só vai a 3 ralis este ano. Ou certo, é a mas Espanha, não sei. certo, Pronto, agora este ano está o calendário dos ralis, antes acabava na Grã-Bretanha e agora vai acabar em Espanha. Portanto, quer dizer, e o Armindo, quando ainda era piloto, quando ele ainda era piloto privado, também só foi em meia dúzia de 8 ou 9 ralis. Mas Não foi ele todos os quando ralis para terminar. disputou os campeonatos de produção, ia a todos. Pois, porque ele era obrigado a ir a todos os. Se ele queria lutar pelo título, ele era obrigado a Ah, ir claro. a todos os ralis que pertenciam. Entendes? Que pertenciam ao campeonato, não é? Por Certo. exemplo, se o campeonato de produção. Pronto, eu dou um exemplo. Este ano. Este ano, rally, o pessoal que está a fazer a produção tem que ir lá fora. Tem que ir ao México, foi ao México. Tem que ir à Argentina, tem que ir à Nova Zelândia, percebes? O Armin, para ser alguém, para ganhar campeonatos de mundo, tinha que ir à Austrália, tinha que ir à Nova Zelândia, tinha que ir à Argentina, tinha que ir ao México, compreendes? Sim. Portanto, por exemplo, até posso dar outro exemplo, o ano passado houve muito poucos carros do WRC na Austrália. E eles, para preencher o top 10, meteram os carros de produção. E depois, no final, acho que só chegaram dois ou três, cinco ou seis Do da WRC. WRC a sério, e do sétimo para baixo eram todos por carros de produção. A pontuar para o campeonato de. A pontuar para o Campeonato do Mundo geral. É por isso que tu Certo. tens, se fores ver, se fores ver o Campeonato de 2011, tens nomes muito engraçados como. Sei lá, Benito Guerra, que é mexicano, que esse estava a fazer a produção, ou Michał Kosciuszko, que é polaco, também estava a fazer produção, quer dizer, coisas assim. Ou então, por exemplo, nunca irias ver num quinto lugar o Khalid Al-Qassimi, que é o pronto, que era o terceiro piloto da Ford, estás a entender? Agora comprou o lugar e tinha uma produçãozinha, porque era o. Já agora, Trouxe o patrocínio da Abu Dhabi. para não deixar os ouvintes fora do contexto, o Mundial de Produção é um género de uma Liga B, no Mundial de Rallies, É mais uma Liga C agora neste momento, porque agora também dos tens o S2000, SW, não é? os S2000, exatamente. Ok. Em que a diferença, e interrompe-me se eu disser alguma barbaridade. Não, não, não, não. Continua. A diferença é que os carros WRC são no fundo são protótipos, têm o chassi, têm a carroceria dos carros de estrada, mas tudo o resto, componentes, tudo o que é motor, suspensões, travagens, rodas, tudo isso é tudo protótipos. Existem versões novas Uhum. de diversos E os. componentes, prova a E, prova, certo? Ou exatamente. principalmente nas equipas principais, E Citroën, o motor Ford, é 1.6 turbo, pronto, certo? só para teres uma ideia. Porque depois tens. Os carros de Tu produção tens. são Desculpa. carros pegam no carro de estrada e vão alterar algumas coisas para preparar para a competição. Exatamente. Portanto, tem uma E performance mais baixa. estão. Exato, tem uma performance mais baixa e só podem alterar certas coisas. Por exemplo, tem que ter um restritor maior do que um carro de produção, porque depois repara uma coisa: os carros atuais de WRC têm um motor 1600. Os SWRC têm motor 2000 e são aspirados, porque estes são turbo. Estás a entender? Certo. É por isso que há muitas diferenças em relação aos cada uma das categorias, não é? É por isso que, por exemplo, os WRC são mais potentes do que os S2000. E, claro, ainda mais potentes do que os carros de produção. Pronto. E Certo. depois também tem um campeonato próprio. Cada um deles tem o seu campeonato próprio, né? O SWRC tem um campeonato próprio. E o PWRC, que é a produção, também tem um campeonato próprio. Com Que o títulos. Armindo Araújo venceu duas vezes. Ganhou duas vezes, em 2009 e 2010. Pronto. Portanto, Certo. Só para fechar este assunto do Rally do México. Esta prova do Rally do México foi a terceira do campeonato. Ainda há exatamente. mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mais dez Tens mais provas. 10. Mais 10 Tens mais provas. 10 provas. Neste momento, o Sebastian Loeb tem 66 pontos. Mikkel Vonnen com 50, o Peter Solberg e o Mads Østberg com 47 e 28 respectivamente. Curiosamente, os quatro primeiros são os quatro primeiros do Rally do México. Exatamente. Depois o Jari Matti Latanaval, epá, adoro este nome. E Com depois é 26 pontos. com 26 pontos. Ajuda-me a ler isto. Evgeny Novikov. Evgeny Novikov Evgeny Novikov. é o russo com 21 21 pontos. pontos, Dani Sordo com 18, O Otanac Atanac tem tem 14. 14. O Nasser Al-Attiyah e o François Delacour fecham o top 10 com 8 pontos. E o Depois, Armindo é 11º décimo com primeiro. 7. Pronto. E o irmão mais velho do Peter Sol, do Do Peter. exato, Peter o Solberg. Henning, sim, do Peter Teve Sauber, o 6 Henning pontos. tem E o gajo, 6. não vale a pena dizermos se calhar a lista dos 30 pilotos, porque Não, senão já perdemos ouvintes. porque temos 19 pilotos e cada um já pontuou e só estamos na terceira prova do campeonato. E em norma, pontuou sempre para aí 30 pilotos em média, por aí 20, 25 pilotos, 30 no máximo. Certo. E há pessoal que só já pontuou, provavelmente só pontuou pela primeira e única vez este ano. Se eu não tento o Ken Block, mas O Ken Block, provavelmente sim. eu ia jurar que ele já tinha pontuado noutras ocasiões. Já pontuou noutras ocasiões, já Certo. o ano passado e há 2 anos. Portanto, ele pode ser muito, muito flair, pode ser muita gincana, mas pontua. Certo. Não Sim, ele é. tem arte de ter unhas para o carro. Tem ar de ter unhas para o carro, não ganha ralis, não é? Como é óbvio, mas cada vez mais tem ar. Quer dizer, ele nem sempre faz. Quando não faz gincanas ou capota carros em Portugal, o bloco consegues levar o carro até ao fim e às vezes pontua. Pronto, não é assim tão mau. Portanto, De seguida, sabes o que é que eu gostava de falar? fala. Do nosso polaco favorito. Ah, o Robert Kubica. Sim, Exatamente. senhora, acho que sim. Acho que sim. Temos muitos, muitos, temos muitos, muitas razões para falarmos do Robert Kubica. Antes de começar, deixa-me só pedir desculpa a ti e aos nossos ouvintes, que se eu por acaso, em vez de Kubica, disser Kubica, não é por mal. Exato, está Fica bem. o aviso. Ok. Pronto, Isto. já caros ouvintes, vocês já sabem do que esperam. Pronto. Aqui as fotografias que eu pus, uma fotografia que tirei, que fui andei pelo teu blog e tal, e descobri lá umas fotografias e do Kubica, desculpa, em que ele aparece em Itália. Exatamente. Toda a gente diz que ele foi testar um Skoda de ralis. Eu não Exato. sei. Mais ou menos E creio quando que alguns dizem que é no mesmo sítio onde ele teve o acidente Ok. o ano passado. Ele não é supersticioso, de certeza. Não, não, não. Não é supersticioso. Pelo menos não tem aspecto disso. Certo. Sabes o que é que eu achei isso à primeira vista? Está gordinho. Pois está, e eu também, sabes que eu também vi andei à procura da mão, estás a entender? Porque Sim. a intenção que tinhas é que ele estava a esconder a mão. Depois de lá encontrei uma fotografia. Alguém me mandou uma fotografia da mão dele, estava assim um bocadinho curvado, estás a Não, entender? isso Parece foi o que eu pus no que blog. Sobre isso, o teve o tempo blog do todo. Fibra, podes Exato. encontrar. Eu ainda não vi, Tem mau mas aspecto, eu sei tem. qual é. Tem mau aspecto. Tem mau aspecto, estás a entender? Agora não sei se vai ser assim, estás a entender? Permanente, ou ainda vai ter que fazer exercícios na mão para recuperar a elasticidade da mão, não é? Porque assim, eu não acredito que ele vá pronto, correr como correu o Nanini. O Nanini, para quem não sabe, ou para quem é muito novinho, eu estou a falar de um piloto italiano que era razoável e que em 1990 teve um acidente de helicóptero à porta da sua casa em Siena e a pá do helicóptero decepou uma parte do seu braço. E ele foi reimplantado após uma cirurgia de quase um dia, não é? Mas ele perdeu grande parte dos movimentos do seu braço esquerdo. É por isso que ele não voltou à Fórmula 1, mas ele correu nos turismos, principalmente no DTM. Pronto, teve um carro a adaptar-se e continuou a correr sem problemas, ganhou corridas e tudo. Pronto, tem aspecto. De facto, a mão não tem lá um enorme aspecto. Agora, pelo que eu ando a falar com o pessoal, até na própria Polónia, que eu tenho conversado durante alguns dias com o pessoal lá, por de lá, o que eles dizem é que acreditam na recuperação dele. Que aparentemente há ali certas coisas que vão ser complicadas, mas acham que ele é capaz de entrar num carro e fazer um teste. Pelo menos fazer um teste. Agora, se me perguntarem se ele é capaz de guiar um carro a tempo inteiro, Ou eu não. ser a grande questão é se ele será capaz no hipotético cenário de ele voltar a competir de ser co tão competitivo como era antes. E aliás, o Robert Kubica, nós vamos os dois aqui concordar já que é de todas as pessoas, se ele estivesse hoje no plantel, que se o próximo campeão não fosse um dos seis que lá está agora, seria ele. Sim, exato. Tinha hipótese de ser campeão. Quer dizer, talento Não, não não, não falta, é tivesse, exato, daqueles talento não raros falta. pilotos que põem É uma por isso carroça que no eu. pódio. Mas é por isso que eu digo que ainda acredito na recuperação do E Robert eu também. Kubica. É por isso que ainda acredito que ainda vou ver correr num. Pronto, continuar a ser tão competitivo como era antes, não é? Porque eu já ouvi falar, eu já ouvi pessoas a falarem que ele é, mais do que ser competitivo fisicamente, ele é muito competitivo psicologicamente. Ele tem Dá essa uma. ideia, não é? Dá uma psicologia fora do normal, estás a entender? Mesmo até dos próprios pilotos, não é? É por isso que eu acho que meter o caixão à porta do senhor é. Nem é prematuro, é revela desconhecimento. E quando eu ouvi, antes disto, repara, só para contextualizar, a aparição do Kubica acontece 2 dias depois do Jaime Alguer Soares, que agora converteu-se aos comentários. Falou num programa da BBC Radio 5 de que ele não tem força para na mão direita, que ele não tem força para segurar um copo com Olha, água. deixa-me dizer, isso só há dois possíveis. E então, peraí, só para acabar isto é rapidinho, isto é só para acabar. E aí a tal foto que tu me mostras, e também uma outra. Se tu fores ver, ele está numa mesa, está num café e está alguém ou ele pediu uma Coca-Cola e está lá um copo mesmo colocado do lado direito, estás a entender? Como se alguém vá pegar o copo com a mão direita. Entendes? Pelo menos da maneira como ele senta. Portanto, eu acho que por aí não, não. Claro, Certo. não vemos a pegar no copo, não é? Mas Claro. provavelmente as pessoas que o viram provavelmente poderão dizer: não, não, eu pego no copo sem. problemas, coisas assim. Mas Agora deixa-me ele. que te diga que o Alguer Soares, para fazer esses comentários, das duas uma. Ou é verdade, porque é uma informação bastante específica, certo? Ou então é um palermo porque está a mandar, Não, está a eu falar não creio sobre o que que. não sabe, certo? Das duas uma, ou ele sabe que é verdade ou está a mentir. Não, eu acho que não. Não é nem uma coisa nem outra. É uma terceira coisa. Que Então. é. Imagina. Tu vais visitar alguém em dezembro. Estás a entender? E depois tu chegas lá e dizes assim: Ah, eu vi fulano de tal em dezembro. E de facto ele não conseguia segurar um garfo, uma faca, o que é que seja. E então pensas assim. Pronto, o homem não sai lá mais, não sai dali. Já não vai sair dali. E tu chegas ao pé de alguém, ou ao pé de mim, por exemplo, e dizes: Epá, aquele tipo, eu vi aquele tipo em dezembro, foi há um mês e tal. Epá, coitado, ele não consegue segurar sei lá o quê com a mão direita. Coitado, feriu-se na mão e não sei o quê, e agora não consegue segurar e tal. Se calhar não passa mais ali. Pois, estou a perceber, será que é isso? Eu, para mim, eu inclino mais para isso, estás a entender? Porque Ok. depois apareceram as pessoas a dizer assim: Pois é, ele tem informações que não são verdadeiras. Ou que já não existem mais. Portanto, porque, por exemplo, eu falei com os meus contactos na Polónia e eles dizem-me que o que ele está a fazer agora é fazer fisioterapia para reforçar o lado direito que foi afetado, a mão, o braço. A perna, ele já anda pelo seu próprio pé, não tem muletas, porque não te esqueçam, o Kubica partiu a tíbia e o prónio em janeiro, porque escorregou pronto, escorregou numa placa de gelo, escorregou e partiu a perna. E tu sabes que isso demora à volta do mês, uma fratura, Sim, anda por volta disso. sei bem. Portanto, pelo menos, por exemplo, daí ele já está curado das feridas da fratura na perna. Portanto, se ele anda pelo seu próprio pé, a mão, mesmo que não seja lá muito vista ou vê-se muito mal, ou está numa posição que as pessoas ficam com mais perguntas do que respostas. Tu vês que ele está, ou esconde a mão, coisa assim. Tu vês que ele está ali a recuperar, e o facto de ele estar ali, o facto de ele ter andado num carro, num carro, neste caso num carro de ralis, quer dizer, de uma certa forma ele está, pelo menos ele está apto, ou está a ficar cada vez mais apto a correr num carro, não é? Agora, se é um carro de Fórmula 1, se vai voltar a ser o Kubica do que era antes, se vai, eu não sei responder essa Pois, pergunta. isso Mas acho que também temos que acho que esperar esse. para ver. Exato, é esperar para ver. E também acho que é cedo para alguém meter o caixão à porta, não é? Certo. Eu Pronto. sinceramente eu fico com mais dúvidas, não da posição em que ele tem o braço, não é disso. É dele estar visivelmente mais anafado do que era antes, que revela que ele não tem, se calhar, a capacidade, o estado de saúde necessário para treinar como treinava antes. E relembra-te que no princípio de 2009, quando houve aquela. Quando a principal novidade no regulamento foi o curse, Quero sim. os pilotos tiveram Tinha todos que que fazer emagrecer. uma grande dieta. E o Kubica foi Exatamente. aquele que fez que perdeu o maior peso. Os engenheiros disseram: Nós precisamos que tu pesas isto e ele está bem. E não E ele só fez sem bebo problemas. água e emagreceu. Pronto, não sei exatamente os números, não me Mas também recordo, temos mas. uma coisa: o tal teste que se fala vai acontecer lá para junho, julho, no meio do ano. Pronto. Um carro de 2010. Creio que a Ferrari vai-lhe dar essa hipótese. Agora temos que ver como é que ele se vai comportar, como é que ele vai. Ou seja, repara uma coisa, nós estamos a falar de algo que nós vimos em fevereiro ou março, não é? Certo. Nós estamos a falar de algo. Mas repara uma coisa, tu sabes perfeitamente que se as coisas evoluírem, estamos a falar de uma coisa que vai ser desatualizada daqui a um mês, daqui a dois, não é? Nós não podemos cair na armadilha do Alguer Soares, não é? Também temos Concordo. que ver isso, não é? Estamos a falar de algo que depois poderá evoluir daqui a um ou dois ou três meses para algo completamente diferente. E provavelmente esse algo completamente diferente pode ser ele quase sem sequelas de entrar dentro de um carro e conseguir fazer tempos relativamente competitivos. Não é? Ou então, Ah, mesmo que não dê para a Fórmula 1 estar apto para outras competições. Temos o Isso. caso do Zanardi. O E do Zanardi, Nani, como falei antes. pois, o Zanardi ficou, relembrar os nossos ouvintes, o Zanardi numa prova na Alemanha teve um acidente, e foram-lhe amputadas as duas pernas. Não, não foram amputados. Ele perdeu as pernas no acidente. Ah, Não certo, cortaram. certo, certo. O impacto do carro é que fez perder as pernas. No Pronto. monolugar. Pois, claro, Sim, exatamente. existe uma fotografia Mono bastante lugar de marcante fibra de dele. carbono, mas também era um oval de 300 por hora. E foi um head-on collision, digamos assim. Não, não é uma head-on collision, foi uma colisão em T, que é o pior deles todos. Certo. Pronto, e o Zanardi recuperou, foi para um carro adaptado no WTCC, foi para um carro adaptado e ganhou corridas. Exatamente, E ganhou agora corridas, ele ganhou está. E agora ele... a maratona de Nova York este ano. Exatamente. Já, Exato. já, já carregou uma chama olímpica nos Jogos Exatamente. E ele Olímpicos de quer. Inverno, no Canadá. Sim, é Não me lembro. Vancouver, Vancouver. Sim, pronto. E ele quer ir aos Jogos Paralímpicos de Londres. Estarei lá a A torcer por fazer ele. bicicleta. Estarei lá, não, A quer dizer, fazer. estarei cá, mas verei de torcer por ele, claro. Exato, exato. Estamos a torcer por ele, para que ele ganhe a medalha. Certo, mas Aquele. Paulo, estes cenários para o Kubica, eu sinceramente eu quero vê-lo mesmo aí na Fórmula 1. Nós Claro, queremos mas. vê-lo aí na Fórmula 1, como ele era Exato, antes. queremos vê-lo na Fórmula 1 como era antes. E estamos todos esperançados que sim. Agora eu tenho que ser. Assim, eu tenho que ser realista. Eu não ponho caixão à porta. Não faço isso. Não digo acabou, fim de história. Eu quero acreditar que sim. Mas ainda falta muito para o fim, não é? Para vê-lo dentro de um carro, não é? E as dúvidas ainda existem. Ou seja, eu quero ser otimista, mas é daqueles prudentes. Estás a entender? E não gosto muito de ouvir alguém que diga está acabado. Eu acho que é prematuro, prematuro. Certo. Ou a próxima? Próxima pergunta? Ou o próximo assunto? Félix da Costa. Ah, bom. Isto parece as conversas do professor Marcelo. Vamos contextualizar primeiro. Ontem à noite, o António Félix da Costa, que é provavelmente a nossa grande esperança para a Fórmula 1, anunciou que renovou vai ficar mais um ano na GP3 Series, e vai correr pela Carlin, que é por acaso uma das maiores equipas das formas de formação que existe. Corre na Fórmula 3 britânica. Foi aliás pela Carlin que o Alva Parente ganhou o campeonato da Fórmula 3 britânica. Ganhou também. Também tem equipa na GP2 e tem equipa. Pronto, e claro, tem equipa na GP3. Há uma coisa engraçada. Isto é uma hipótese, não sei se é possível ou não, mas o António Félix da Costa, pronto, foi confirmado ontem, depois de ter feito dois dias de testes em Barcelona, onde numa das sessões ficou com o melhor tempo. E o Félix da Costa tem a hipótese de correr este ano com o número 27. Certo. E isso é importante porque não sei. Não sei. Pronto, eu explico. É o número mítico da Ferrari. Era um dos míticos números da Ferrari, não é? Certo. Que foi Não, usado desconhecia, confesso. principalmente nos anos 80. Pronto, Gilles Villeneuve, Michel Auberto, Jean Alesi. Ah, sim. Creio que o Alan Prost usou também. O Nigel Mansell, creio que sim, também. O Pronto, Nigel Mansell é o basicamente. 5 vermelho. É o número dele. Sim, mas ele também usou 27. Pronto. A Ferrari andou com esse número de 1981 a 1995, tirando de 1990, quando o Prost trouxe o número 1 para a Ferrari, depois da história da McLaren. Portanto, durante 14 anos, a Ferrari foi associada com esse número. Não é? Então, pronto, tem o seu quê de mítico na história do automobilismo. Certo. Então seria engraçado ver o Félix da Costa com esse número. Olha. E aliás, o Félix da Costa já correu com o 13, o tal número Que que na é o Fórmula 1 não credo, existe. não existe, né? Que é o credo Belzebu, de Benza-se três vezes, porque é um número do azar, ou coisa que, pronto, que coisa que valha. É engraçado porque os números na Fórmula 1 são atribuídos sempre de 1 a 24, neste caso, que há 12 equipes. Exatamente. E em, ou melhor, até 24. Neste caso, até, ora, tens 24 até ao 25. Até ao 25, exatamente. O 13 não é retribuído. Exatamente, porque é atribuído, salvo raras exceções, a equipa que ficou em primeiro lugar no Campeonato dos Construtores fica com 1 e o 2, a que ficou em segundo fica com 3 e 4, por aí adiante. Não, chega... mas é mais, o número é para os pilotos. O número é mais para os pilotos. Sim, a exceção é a equipa que tem o piloto ganha, que é campeão do mundo, tem o número 1, mas tipicamente. Exato. Pronto, fica. Exato, a ordem é essa. Por exemplo, a ordem é essa, por exemplo, este de ano. De maneira é que o primeiro piloto é Red Bull. De uma equipa fica com o número mais baixo se a equipa acabou em quinto lugar ou em sexto. Só que a equipa ficou em sétimo, como não há o número 13. O 14... É o 14 e o 15. É o 14 e o 15. É o 14 e 15. É daquelas coisas... aquelas curiosidades que às vezes não... As é, mas é este colorido que faz a Fórmula 1. Estás a compreender? E tu se vais ver, não tens o 13 no, na GP2, não tens o 13 na GP3. Mas, por exemplo, se fores à Fórmula 3 britânica, tens o 13. E a IndyCar Racing também é a mesma coisa, tem o 13. Portanto... Eu pessoalmente, sabes o que é que eu acho em relação a isso? Isto é engraçado como curiosidade, mas para mim o que dá azar é ser supersticioso. Exatamente. Exatamente, mas é assim às vezes que as coisas funcionam, não é? Certo. É um bocado estranho, é culturalmente estranho, e noutros sítios o número do azar nem é esse. Nem é esse. Acho que é Itália, não sei qual é. O 4 dá azar, o 17 dá azar. Certo. Agora não sei se é por causa da morte ou coisa assim. Por exemplo, na Fórmula 1, eu escrevi sobre isso o ano passado. Eu há 2 anos no meu blog. Eu falei sobre as coincidências do número 26. Nos anos 50. Para quem tem uma... Pronto. Agora explicando isto em poucas linhas. Certo. Houve certas coisas. O Alberto Ascari tinha uma coisa engraçada, que era não podia correr com 26. Ou 26 dava-lhe azar, não é? Uhum. Porque o pai dele morreu com um carro que usava 26. E no Mónaco, creio que ele usou o 26. E ele caiu à água com esse número. Certo. Pronto, ele não teve nada, não é? Mas depois, o 4 dias depois, pega no carro, um carro de turismos da Ferrari, em Monza, foi testar e teve um acidente e morreu. O Ascari, creio eu, acho que foi também num dia 26. Quer dizer, isto pode ser macabro. São coincidências, mas estás a entender? Coincidência aqui, coincidência ali, coincidência acolá. Acolá. Depois começa a pensar, pois é, porque ele morreu no dia 26, 26 de maio. E o pai dele, o António Ascari, também morreu no dia 26, mas de julho. Portanto, e creio que andava. E creio que andava com. Também há outra coincidência mais doida. Os dois, que era o Alberto e o António Ascari. Morreram os dois com a mesma idade, estás a entender? 36 26. Anos. Não, 36, 36. Era curioso, e morreram ambos num dia 26. Mas morreram ambos num dia 26, pronto. Certo. Portanto, são coincidências, quer dizer, são coincidências, depois pensas assim, para isto está a azar e tal, não sei o que mais, depois fazes mais outros cálculos e depois pensas assim, naqueles tempos teres o número 26 é um passaporte para a morte. Estamos a falar da Fórmula 1, não é? Uhum. Portanto, bem, agora voltando à vaca fria. Certo. O facto do António Félix da Costa ter conseguido um lugar na GP3, de uma certa maneira, eu não sei dizer se é uma derrota, porque a mim sabe-me pouco, porque acho dá a ideia que ele andou um monte de tempo a tentar a GP2. Exatamente, e não conseguiu. E não conseguiu. Mas também há uma coisa. A GP2 hoje em dia está a pedir muito dinheiro. É o que tu vês na. É o que tu lês. Já falamos disto. A GP2 anda a pedir muito dinheiro mais de 1 milhão de euros para um lugar. Dois, Não são é? dois. Mas cada um deles tem que levar algum dinheiro, pelo menos com valores parecidos, para poder ter uma época a sério. Certo. Entendes? Quem vai para uma GP3 está a pedir 600 mil euros. Compreendes? Por exemplo, agora a semana que passou entre os dois podcasts, tivemos a notícia de que a Ocean vai correr na GP3, no lugar da Tecum. E eles em 2 dias ou 3 dias conseguiram montar uma estrutura, pronto, uma estrutura mínima, mas conseguiram montar uma estrutura, conseguiram buscar dois pilotos. Pronto, para quem tem quem não está por dentro da GP3, a GP3 tem uma equipa onde tu podes ter quatro, três carros. Cada equipa pode ter três carros e pode ser uma grelha de 30 ou 33 carros. Neste caso, acho que são 30, são 10 equipas, 30 carros. E a Ocean já conseguiu dois dos três lugares, e um desses lugares é para uma rapariga. Ou seja, a semana passada andávamos a falar da Victoria Piria. Ou Piria. Agora, hoje, temos que falar da Carmen Jordá, que é uma espanhola. Catalã, pronto, bonitinha, até. A Jordá. Agora, nestes testes, por exemplo, houve 4 segundos de diferença em relação aos primeiros, não é? Mas pronto, mas como eu digo, provavelmente era as primeiras voltas que dava com aquele carro, não é? Tinha que se adaptar e coisas assim. Por exemplo, a Vitória Piria já só perdia 1 segundo e meio ou seja, já começava a entrar mais para o meio do pelotão. E estamos a falar de uma categoria em que tudo, do primeiro para o 20, é 1 segundo. Pois, aquilo é muito competitivo. São lobos autênticos, não é? Exatamente, são miúdos, são autênticos miúdos a competir, lobos. Estás a falar de algo que. E depois, claro, é a tal diferença, não é? O ano passado o Félix da Costa teve aflito, não é? Para conseguir ter prestações consistentes, não é? Tanto podia Sim. ter um lugar no pódio como podia acabar no 19º lugar. Eu diria que ele Ele ganhou ganhou. quando mais interessava, tendo em conta que não ganhou o campeonato, que foi na última corrida para deixar toda a Exato. gente com boa impressão dele, certo? Sim, O que é verdade é mas que falou-se e tal que ele poderia talvez arranjar um lugar como terceiro piloto nesta época na Fórmula 1, mas a coisa para equipes de pilotos portugueses mas repara não uma é coisa. fácil. Exato. A ideia era que havia. Ele admite que teve conversações com o Lotus. Certo, com a Entendes? Lotus Renault. Sim, com o Lotus Renault. Ele admite que teve conversações, que era para entrar na. A ideia era arranjar dinheiro, mas repara, ele tinha que arranjar dinheiro. Claro. Compreendes? A ideia era ser um dos terceiros pilotos, era ser terceiro piloto da Lotus e tinha aquele lugar garantido na Dams, da GP2, que é a equipa da Renault ali. Isso era um E ótimo ele negócio, tinha. isso era um Isso ótimo era um ótimo negócio negócio, não para ele. é? Sabes Ele que tinha ali, pronto, uma época na GP2, iria lutar pelos primeiros lugares, que o Grosjean ganhou o título pela Dams, mas depois se calhar disseram assim, epá, você tem que ter dinheiro. Se calhar deviam ter dito, devem ter dado um preço, já 1 milhão de dólares, 1 milhão e meio de dólares, ou 2 milhões de dólares, e depois, claro, depois tens a concorrência, não é? Tens muita gente a querer o lugar dele, não é? E se calhar, depois de eles pensarem, depois de eles conseguirem angariar alguma coisa, provavelmente pensaram assim: se calhar é melhor ficarmos na GP3, ficávamos na Carlin, que tem. Já correu para eles em 2010, algumas corridas, já conhece aquela gente. Ele, pronto, e agora nos testes está-lhe a correr bem, está nos primeiros lugares. Se a Carlin lhe der boas condições, pode lutar pelo título. Esperemos que Que é sim. provável. Aliás, eu diria que ele, fazendo o segundo ano da GP3, agora sequer. Terceiro, terceiro. Desculpa, é terceiro. É o Ele terceiro já, tem não é? quatro corridas. Tem quatro corridas na GP. Da GP3 em 2010. Ah. E só que o É a segunda 2011 completa, foi certo? uma temporada. Exato, Ok. segunda completa. Ele agora, se quer ter possibilidade de chegar à Fórmula 1, eu diria que ele tem que vencer. Ou mas pelo menos, se não vencer, a vida dele vai ficar mais complicada. Quer dizer, dar nas sim, vistas e tal. Mas é assim... A menos que arranje uma grande mala cheia de dinheiro para o ano. Quer dizer, se não estava fácil este ano, para o ano nada indica que venha a estar. Sim, eu creio que ele pode arranjar algo de interessante ali na Carlin, não é? Porque a Carlin tem tradição nisto, tem. Pronto, tem. Sabe do que faz, e provavelmente ainda tem aquela hipótese de. Só para teres uma ideia, o ano passado ele fez 6 corridas na Fórmula 3 britânica. E ele pontuou em todas e conseguiu 4 pódios. Pronto. Ou seja, ele teve uma temporada com altos e baixos na GP3, mas ele indo para. Fazendo aquelas corridas na Fórmula 3 britânica, tu vias que ele não tinha desaprendido. E agora, como eu já li que provavelmente este negócio com a Carlin ainda pode ter mais alguma coisa, ou seja, e o que eu estou pensando é a hipótese de ele correr na Fórmula 3 britânica pela Carlin, e a Carlin é a maior de todas, não é? Ela compete com a Raikkonen Robertson pelos primeiros lugares. Não é? E também tem outra coisa, Carlin. Eu creio que é a Carlin que deu os títulos os últimos títulos, ao Jean Henrique Verne, epá, ao sinceramente, Jaime não Alguerso. sei Eu tenho que dizer, ver isto, eu tenho que ver isto. Só verificando. Só verificando, mas o há aqui outra pronto, coisa eu digo-te isto, que. eu digo-te isto só para teres uma ideia. A Carlin na GP. Na Fórmula Renault G3.5 séries, que é a World Series by Renault, com o Jean-Éric Vergne, ele acabou no segundo lugar. Certo. Pronto. A Carlin na Fórmula 3, na Fórmula 3 britânica, atenção, pronto, isto tem números de 2000. Por exemplo, em 2009 deu título ao Daniel Ricciardo. E em 2008 deu título ao Jaime Alguer Soares. Portanto, experiência eles têm. E Sim. agora. Portanto, esperamos e desejamos E ainda há que. outra coisa para mim que é bastante importante e que é um ponto bastante positivo a favor do António Félix Acosta, que é o manager dele, ou o padrinho dele no automobilismo, que é o Tiago Monteiro, que conhece bem o meio, já foi piloto da Fórmula 1 em 2005 e em 2006, e de certeza que foi pela mão dele Tem que bons o contactos da António Félix Force India. Acosta fez um teste pela Force India, em Abu Dhabi. Exato. Exato. Em Abu Dhabi. E ele correu-lhe muito bem. Mas, por exemplo, só para teres uma ideia, só para acabar. A Carlin ganhou os três últimos títulos, os três últimos títulos do campeonato na Fórmula 3 britânica. Em 2009 com o Jaime Alguer Soares, 2010 com o Daniel Ricciardo e em 2011 com o Felipe Nasr. Que é brasileiro, que agora está na Fórmula. Só para teres uma ideia, o Nasr correu na Fórmula 3 britânica sem patrocínio algum. Com o E dinheiro do ganhou. bolso dele. Exatamente, com o dinheiro no bolso dele. E ganhou. Ganhou com largo avanço. E isso deu que ele, por exemplo, fosse financiado pelo Eike Batista, que é o que também financiou Padrinho a carreira do do Bruno Senna. Senna. Sim, do Bruno Senna. Por exemplo, o Eike Batista deu dinheiro ao Nasr para que ele pudesse correr na GP2 para que tivesse uma hipótese para ir à Fórmula 1. Pronto. Portanto, quer dizer, dás resultados, apresentas resultados e podes atrair alguém, não é? Que é um bocado isto. Exatamente, E daí eu dizer espero, que ele espera eu que ele acho, ganhe. e eu acho que, sim, exato. E eu acho, e primeiro de tudo, eu acho que o Félix da Costa está em boas mãos. Sem Por dúvida. causa da Carlin, por causa da experiência da Carlin. Segundo, eu espero que ele tenha, não é só um bom carro que ele tem, não é só ele próprio que ele é capaz, mas ele tenha bom engenheiro e tenha alguma dose de sorte. E provavelmente pode ser um grande favorito ao título. Certo. Desejo sorte a ele, não é? Que agora só vai começar lá para maio, o campeonato da GP3. Começa em Barcelona. Exato, 12 a 13 de maio, Ok. do fim de semana. São jornadas duplas até Ok. Monza. Na Em remota provas e possibilidade dele paredes. nos estar a ouvir, boa sorte. Exato, e exatamente, desejamos-lhe sorte e que tenha uma grande temporada. Que tudo corra bem. Certo. Paulo, tem uma grande hoje. Diria eu que é a corrida que se vai passar agora no domingo. Exatamente, Fórmula 1. Eu queria começar só exatamente. por Já agora, explicar as desculpa, após novidades. uma hora, só uma coisa, após uma hora de emissão, vamos Fórmula 1. Certo. Ainda não é bem uma hora. Está quase, está quase. Ah, não há quase, está mal, Está quase. quase. Mas pronto, Bom, acontece. eu compilei aqui um resumo das regras novas para esta época. Regras desportivas e técnicas. Qual é que te aborrece mais? Foi as As técnicas, não é? técnicas. Aborrece-me um bocado. Mas pronto, mas eu acho que o básico nós sabemos, não é? Sim, bom, Que há um KERS, temos o DRS. a mais visível mudança no regulamento técnico este ano é a altura permitida nos narizes do carro, Exatamente. que No, no, exatamente. a 15 centímetros para a frente do eixo dianteiro não podem ter mais do que 55 centímetros. Antigamente era 62,5 centímetros e a diferença é o que está à vista toda a gente. Só a McLaren e a Marussia é que têm narizes do antigamente, digamos assim. Exatamente. Segundo o Porque eles. Rosberg, isto deve-se às equipas quererem aproveitar o chassi de 2011 agora para 2012. Portanto, das duas uma, o McLaren conseguiu prever as regras com 2 anos pelo menos de antecedência, ou foram os únicos que fizeram trabalho que mandaram tudo fora. Eu apostava mais na segunda, se queres que diga, porque eles também modificaram os side pods, não é, do radiador. Não sei como é Sim, que isto sim, diz em sim. português, se tu souberes. Os radiadores laterais. Sim, Pronto. as painéis laterais modificaram aquilo de uma forma visivelmente diferente do ano passado. E isto é a novidade mais visível. Eu tenho. Pronto, a minha explicação para isso é que eu acho que aquela gente lá em Woking, que é a sede da McLaren, sabe trabalhar com um carro com uma frente baixa. Entender? Porque estamos a falar, as frentes estão relativamente levantadas, como tu vês, por causa do efeito solo. Porque, repara, tu tens um degrau, embaixo, no fundo dos carros, tens um degrau de madeira, que são obrigados a ter pela via FIA. E aquilo cria uma espécie de efeito solo. Entender? Não é o efeito solo, mas é uma espécie de efeito solo que permite pular o carro no chão. Compreendes? E então, como eles têm que ter uma maneira do carro fazer com que o carro não voe de frente, entender? Ter o maior downforce possível aqui à frente, mas depois tem que levantar o bico para. Pronto, porque eles são mais eficazes desta maneira, por exemplo, ter um bico baixo. E então, o que a McLaren fez, de uma certa maneira, e não é por razões estéticas ou algo que valha, é fazer trabalhar aquele carro tão eficaz. Com um bico baixo, ou seja, mais abaixo dos tais 55,2, não é? 62,5 era o ano passado, este ano é 55. Sim, abaixo dos 55 centímetros, não é? Se trabalhar com o carro. E aliás, se tu fores ver, o carro de 2010 e 2011 trabalhava assim. Era Ou seja, idêntico, eles já sim. se previam, eram idênticos. Ou seja, já estava a prever. Se o carro consegue ser fiável ou consegue ser eficaz em pista com um bico baixo, de uma certa maneira resolveu a situação, não é? Não preciso ter um bico feio. Sim, Quer dizer, eu digo que eles remodelaram tudo porque aquela área de lado era tão grande, tão importante, que o carro funciona como um todo, não é? Exato. E daí eu achar que eles redesenharam a grande parte do carro e que não preveram. Mas repara, é um redesenhamento que já vem de trás. Entendes? Entendes onde eu quero chegar? É um redesenhamento que Sim, já vem de trás. ok. Por exemplo, outro dia, segunda-feira ou terça-feira, estava a falar sobre. Começaram-me a falar sobre o Sauber. O carro da Sauber. Estavam todos a falar de provavelmente eles terem conseguido fazer um carro mais eficaz do que, por exemplo, os carros da frente. Quem assistiu os testes, eu confesso que não sou gajo de seguir os testes, porque eu sei como é que as. Eu sei mais ou, já sei mais ou menos como é que as coisas funcionam. Eu sei que tudo aquilo que tu vês não é aquilo que parece, não é? E então, só mesmo um olho clínico ou um olho técnico é que tu consegues ver, bem, este carro tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro. Por exemplo, eu estava a ver o Scarbs F1, que é o do Craig Scarborough, que faz mesmo as análises técnicas dos carros. E ele estava a falar muito bem do Sauber, por exemplo. Vamos ver no que dá. Ao ponto, vamos ver no que dá. Por exemplo, toda a gente. Há um grande ponto de interrogação, por exemplo, em relação ao carro da Ferrari. Toda a gente acha estranho porque é que o Adrian Newey meteu uma versão B do RB8 em Barcelona, com mais algumas novidades tecnológicas ali que e ali. Toda a gente sabe que o McLaren funciona, não domina, mas funciona, não é? Não tem tantas preocupações como os outros. Muita gente fala que a Lotus pode ser uma grande surpresa. Mesmo com aquele, pronto, com aquele percalço da suspensão da frente. Portanto, isto está tudo muito no ar e dá os testes deram-te uma indicação, mas não é ainda uma indicação Certo. definitiva. É mesmo na pista. Deixa-me aqui Estás a entender? só despachar, entre aspas, o resto das regras. A grande mudança técnica no passado para este ano é a proibição de utilização dos gases de escape quentes, ou melhor, pôr o ar quente que sai dos gases dos tubos de escape dentro dos difusores, e aumentar a carga aerodinâmica. Quem foi o pioneiro dessa inovação foi a Red Bull, portanto, à partida seriam eles que têm mais a perder. Mas como eles têm um engenheiro, não é? O chefe do departamento técnico da Red Bull é aquele senhor que toda a gente considera um gênio, não sei Não se creca, eles. e começou na Fittipaldi. não sei se eles terão um grande problema. A FIA restringe, alterou os regulamentos, obrigando as equipas a posicionar os escapes mais à frente e mais acima no carro. Exatamente, exatamente. Mas depois, ao que parece, segundo o que eu consegui apurar, a Williams, deixa-me ver aqui. Não, a Mercedes. A Mercedes parece que foi contar à FIA que existia um outro buraquinho, como nós falámos no primeiro episódio, no regulamento que ia permitir às equipas continuar a usar isso, então a FIA, reescrevendo software da unidade de controle do motor, fechou isso. Portanto, acho que a Mercedes não estava preparada para isso, então foi fazer queixinhas. Deu-me essa ideia. Depois os regulamentos desportivos. Acho que as grandes alterações são o regresso de um teste durante a época, que não temos desde 2009. Em junho, julho, creio eu. Isto não representa Ou seja, um aumento de custos. Isto foi basicamente, no passado tivemos 4 testes antes da época, agora este ano tivemos 3, vamos ter uma meia da época, antes da temporada europeia. exatamente. Não, mas o teste era necessário, Pedro. As pessoas, as equipas queixam-se e provavelmente com alguma razão, quer dizer, estás a testar carros, não é? Tu estás a testar carros e depois não testas mais oficialmente. Não Claro. testas mais em pista. E a Fórmula E 1 é o eu, único apesar de. desporto de elite onde os seus participantes não podem treinar. Exatamente, e quer dizer, é uma situação relativamente ridícula. Tudo bem, é para cortar com os custos e tudo mais. Estamos a falar de as grandes equipas mobilizavam departamentos inteiros ou contratavam mecânicos e engenheiros só para aquilo, só para testes. E tinham, claro, pilotos de testes, não é? Quer dizer, no final, tu chegaste a um ponto em que fazias testes sempre. Quase não teres, só teres um mês. E depois tu testavas o carro e depois não tinhas, não sabias como é que era, depois ias para a corrida. E depois se querias testar alguma coisa nova, uma asa, um aerofólio, ou sei lá, um buraco novo, ou um novo conjunto de pronto, travões, o coisa que o valha, não tinhas hipótese nenhuma de o fazer, não é? Claro. Tinha que ser mesmo nas fins de semana da pista. Ou então, que era o caso mais extremo, como tu chegaste a ter, de pilotos que iam para a meia da época e iam praticamente virgens para um grande prémio. Não tinham tempo para se adaptar, não tinham tempo para fazer meia dúzia de dias de teste para se adaptar ao carro. Estás a entender? À volta de um circuito para se adaptar a um carro, ter quilometragem, não é? Por exemplo, o Jaime Alguer Soares foi para um Fórmula 1 em 2009 sem hipótese nenhuma Mas temos mais exemplos disso. Temos mais Então exemplos é por disso. isso que eu digo, é por isso que O quer dizer, estamos a fazer. Grosjean fez 6 ou 7 corridas em 2009, 2009, sim, 2009, se não me engano, e Sim. chegou ao fim do ano, meu amigo, não te queremos aqui. Agora está lá outra vez. Exato. Mas houve outra situação caricata que foi quando o Massa teve um acidente em 2009. O Luca Badoer vem e faz resultados históricos para a Ferrari, mas do ponto de Para vista baixo, negativo, mas né? para Mas baixo. foi o primeiro Ferrari a classificar-se por mérito em último numa corrida, Exatamente. que é uma coisa. Quer dizer, Sim, mas a culpa não é dele, quer dizer, isto é, se calhar também é um bocadinho, não, é sim, mas os regulamentos mas ajudam, é sem dúvida. exato. Mas exatamente, é por isso que já modificaram os regulamentos do género para dar, por exemplo, aos novatos uma hipótese para testar o carro durante um meio dúzia de dias. É por isso que agora tu tens o novo, pronto, tens mais 3 dias de teste, ou mais uma semana de testes a meio do ano. Tens o rookie test no final do ano em Abu Dhabi. Não tens muito mais, e depois tens, por exemplo, e agora, por exemplo, tens essa hipótese, não é? Isso foi mais as equipas que eles descobriram o buraco, não é? Por exemplo, podem testar um carro com 2 anos, né? 2 ou 3 anos, Dois. 2 anos, podes conceder a alguém um teste com um carro com 2 anos de idade. Mas com os pneus É. Com os diferentes. pneus diferentes, etc, Que etc. essa é outra coisa que Pronto. muda este ano. A Pirelli tem uns compostos novos. Que à partida a diferença do segundo eles a diferença do entre o composto ou o compósito mais macio para o mais duro serão de 0,7 segundos em vez de 1,5 segundo por volta. À partida são as previsões. Pois, sim, exato, Que porque ela ele é assim, primeiro tudo, os compósitos são os que a Pirelli coloca, não é? As equipas não são forçadas a arranjar aqueles, são forçadas a andar com aqueles, não é? Já têm limites de pneu, que tu sabes. Quer dizer, no final, ai, claro, tem as diferenças, não é? Houve pilotos, um piloto, por exemplo, que tinha super macios, voava. Sim, Podiam durar cinco especialmente a voltas. comparar com os Podiam outros. durar sete Isso voltas. foi uma das coisas que me deu Podiam durar prazer cinco, assistir sete em voltas. 2011. Voavam. Mas voavam. Sabias disso? Por exemplo, ninguém queria andar com pneus duros porque demorava muito tempo para os colocar à temperatura ambiente. Especialmente o Ferrari, que teve muitos problemas com isso. Temos em que Exatamente. o caso mais crítico foi em Espanha, em Exatamente. que o Ferrari está a liderar até mais no meio da corrida, depois monta os pneus duros e leva no fim tem uma volta de avanço do Red Bull. Exatamente. Exatamente, em volta de trás da Red Bull. Quer dizer, Mas repara, os pneus eram iguais para todos. E isto é que é exato, eram importante. iguais para todos. Agora, o que é que se vai fazer? Vai-se raspar os pneus. Isso acontecia nos anos 80. O Nelson Piquet descobriu que os pneus tinham uma camada de. Se ele raspasse a primeira camada, estás a entender? Onde tem as colas e tudo mais, aqueceu mais rapidamente. Depois cobria os. Pronto, metia cobertores para os aquecer ou para evitar que eles perdessem muito calor, principalmente no frio britânico. Quer dizer, tinha pneus mais eficazes mais cedo. Portanto, é assim, houve todos os anos tens mais uma nova modificação das regras. Tens pneus agora, mas continuam a ser escolhidos. É a Pirelli que diz. Na Austrália tem este e este compósito. Na Malásia vai ter outro. Compreendes? Uhum. E os carros têm que funcionar com aqueles compósitos. Se funcionarem bem, ótimo. Pronto, e a Ferrari pagou o preço por ter ser um mau carro, um mau chassi com pneus duros. Exatamente, pagou bem caro. Uhum, quem pagou mais caro, vou dizer quem foi. Foi o Massa. Porque ao pé do Alonso, com um carro tão difícil, fez má figura. Pois, mas o... Pode ser que ele não consiga... mexer-se mexer o Alonso mexe melhor nestas situações do que o Massa. Entendes? É por isso que ele foi bicampeão do mundo, não é? Alguém que saiba que vê as dificuldades e consegue contorná-las e consegue trabalhá-las de forma a ter vantagem nelas, não é? Ganhar vantagem nelas. Sim, mas a diferença foi gigante, Paulo. A diferença foi gigante. Pois foi, mas também o Massa não fez um pódio. Exatamente, mas também posso dizer que o Mark Webber, a diferença para o Sebastian Vettel também foi gigante, não é? Gigante. Só conseguiu ganhar uma corrida e o Vettel teve 9, 10. Pois, entendes? Mas quer dizer, foram 19 corridas. Há equilíbrios e desequilíbrios, não é? Pondo as coisas neste calibre. Portanto, agora vamos a ver o que é que vai ser este ano. Compreendes? Em muitos aspectos, este pode ser um ano crítico em relação em algumas equipas. Aliás, crítico em relação aos pilotos. Se reparares bem, as quatro equipas de ponta têm um piloto a acabar o contrato este ano. Exatamente. O Webber acaba este ano. Na Ferrari, o Massa acaba o contrato este ano. O Hamilton acaba o contrato na McLaren. E o Schumacher na Mercedes. Sim, mas em relação ao Schumacher, isto vai haver aqui mexidas. Pois pode, no final do ano há o potencial de haver mexidas no final do ano. Mas eu já ouvi falar que o Schumacher podem renovar o contrato até 2014. Uhum. Porque o contrato com a Red Bull do Vettel também acaba no final de 2013. E o contrato, creio, com o do Adrian Newey com a Red Bull também acaba em 2013. E as pessoas já começam a pensar, provavelmente a Mercedes vai querer essa gente toda. Vai gastar muito dinheiro para ter essa gente toda. Vettel e toda a gente fala que vão prolongar o contrato do Schumacher até 2013, ou seja, quando ele tiver 44 anos, quase 45, no sentido deles em 2014 acolherem o Vettel e o Newey a preço, provavelmente a peso de ouro. Tem que ser, não é? Para tirar aquela gente da Red Bull. Exato, para tirar aquela gente da Red Bull é preciso ter muito dinheiro. Uhum. Não sei se é especulação, mas... Faz parte, não é? Também faz parte. Exato, faz parte, é especulação e... A corrida dá às 6 da manhã. Ainda bem? Ainda bem? Exato, ainda bem. Das duas uma, ou ficam a noite toda acordados ou acordam muito cedo? Eu acordo sempre muito cedo. Ah, então pronto. Eu acordo sempre. Eu é mais gajo de ficar de pé o resto da noite. Mas pode ser que eu faça um esforço. Eu normalmente prefiro. Mesmo que me deite nesse dia, por acaso, à 1 ou 2 ou 3 da manhã, eu durmo sempre, nem que seja uma horinha ou duas. Se por acaso, acho que nunca aconteceu. Mas eu prefiro dormir um bocadinho antes. Não precisa de me manter acordado, porque se há coisa que as corridas na Austrália nunca são secantes. Aí há aquela hipótese de, não sei se confirma, mas eu li no domingo que há hipótese de chuva. Ah, e eu pus no blog do Fibra, se tu fores ver, foi esta é exatamente. Daquelas coisas que eu exatamente. Faço. Lembrei-me disso, por acaso também me lembrei que eu li isso na Eu nem no sempre Fibra faço ontem. Isto, e ver o tempo antes da corrida, mas quando é a primeira corrida do ano é sempre, porque estou há 5 meses sem Fórmula 1. Exato, mas repara uma coisa, o tempo é sempre mais fiável 3 dias antes. Claro. Ou seja, é mais interessante veres hoje o que é que a meteorologia dá para o fim de semana. Pois já vês. Porque tens mais certezas. Pronto. Agora, se confirmar o prognóstico de chuva, vai ser uma corrida bastante interessante. Por acaso, agora não dá chuva. Dá chuva para o sábado, não dá para o domingo. Mas eu fico já a pensar, se chove... Fico já a pensar no button. Já, Exato, imediatamente. e eu fico pensando no Button e ficas a pensar, por exemplo, no Vettel, que também dá-se bem na chuva, embora no Canadá, pronto, Pronto, correu-lhe mal acontece. a favor do Button. Isso Mal, foi uma exatamente. corrida, esse Canadá. Aliás, Ah, só sim, está. por isso que eu digo sempre às pessoas, vale a pena o Canadá, não é? O Vale a quê? pena o Canadá, porque primeiro tudo é às 6 da tarde, não é? Uhum. Ou seja, não tens que levantar cedo e não tens que comer à pressa para ver a corrida. Ou então, no caso dos brasileiros, deixar para mais tarde o pequeno almoço. E depois, pronto, como tu estiveste ali, foram quase 3 horas ou Não, mais não, 3 foram horas. 4 horas, 4 4 horas, minutos. é isso. Que foi outra das coisas que mudaram no regulamento. É que agora o máximo são 4 horas. Pronto, acabou. Sim, duas Aquela foi a horas. corrida mais longa da história e vai continuar a ser durante muitos anos, parece-me. Exato, porque pronto, não podiam esperar muito tempo, porque repara uma coisa, estamos a falar de uma corrida que acabou às 6 da tarde, compreendes? E mesmo sendo junho, mesmo sendo no Canadá, entre outras coisas mais, tens o dia, acaba o dia, ficas sem luz, não é? Exatamente. A E eu última só prova de metem e só Fórmula 1. metem e só metem candeeiros e só metem candeeiros em Singapura e em Abu Dhabi. A última prova que acabou só com metade dos pontos atribuídos foi precisamente por causa disso. Se bem te lembras, na Malásia, Exatamente, em isso foi na 2009. Malásia em 2009. Mas aí foi Foi o chuva, foi depois tiveram que esperar, foi exatamente o que aconteceu no Canadá, só que. Não, mas também não é só isso, mas também não é só, não foi só isso. Foi chuva, e depois a corrida começou às 5 da tarde. Aí a mão do tio Bernie Ecclestone Bernie, né? teve a ideia peregrina de ter corridas pronto, na Ásia às 5 da tarde, que é por causa dos europeus que não queriam acordar às 6 da manhã, então queria meter. Só que esqueceu que na Malásia chove no final do dia, quase sempre, que é um sítio tropical. E pronto, deu no que deu e tiveram que esperar, e a prova não era à noite, como na Certo. manda em Singapura. Pronto. Certo. E agora, da próxima vez que quiserem fazer uma coisa destas, tem que ser uma corrida na tem que ser uma corrida à noite. Tem que meter candeeiros já à volta do circuito. Paulo, eu queria acabar. Já vamos com 1 hora e qualquer E quase coisa. meia. 1 hora e 1 quarto, talvez, por aqui. Nós não temos bem a certeza porque há uma outra coisa que serão editadas. É por causa disso. É para Mas cima de eu uma hora. queria aqui, se calhar, começar uma rotina que é antes das corridas, eu e tu fazemos uma previsão. Quem é que vai ganhar? Vettel, sou previsível. É, não é? Com o Red Bull. Eu vou dizer Button. Ah, bem. Acho que sim, mas o McLaren estão em boas condições. Pode ser que sim. Vamos Mas ver. eu sou previsível. Eu sou dos previsíveis. Certo. Jogo para o seguro. Certo. Bom, deixa-me só lembrar aos nossos ouvintes, que podem aceder aos episódios do Fibra de Carbono no site, no próprio site do podcast, indo a fibracarbono.net/podcast ou subscrever Exatamente. o podcast no iTunes. Nós temos os links na Exato. página, é fácil de aceder. Também podem ir ao iTunes, e à partida será fácil de encontrar. E que se quiserem enviar algum comentário. Existe um formulário na nossa página em fibracarbono.net/contacto, ou então via Twitter, que já agora aproveito para dar aqui a novidade Ou também via ao Twitter, Paulo. ou via, ou via. Exato, ou via, exato, mais via Twitter. O meu é o Speeder76, arroba-se Speeder76, e o do Pedro é MNXP. Exatamente. E E agora, se já forem tivemos. a @fibracarbono, é o Twitter do podcast. Criei agora mesmo. Ah, estão a ver? E existia. Existia, estava disponível. Mas mesmo assim, mesmo com estes três endereços, enviem-nos. Temos recebido muitas sugestões vossas. Nós, claro, gostamos das vossas sugestões e nós tentamos adaptar o mais possível a elas. Já temos feito. Como eu disse a um amigo meu, isto é uma coisa sempre em construção. Isto é um podcast em construção. Estamos sempre a E há querer de ser melhorar, não sempre, é? à partida. E há de ser sempre. Queremos sempre melhorar o nosso podcast, e já tem um exemplo. A partir desta emissão, tem uma musiquinha nova. Exatamente. E se nos quiserem ajudar, é muito simples. Vão, abrem o iTunes, têm que instalar o programa no vosso computador. Se nos estão a ouvir já por aí, não, é mais fácil. E vão ao iTunes Store, Podcasts, categoria de automóveis, ou pesquisam só por fibra de carbono, e depois deixam uma classificação ou uma crítica, 5 estrelinhas, não é? Se faz favor. E assim, o podcast terá mais visibilidade e mais pessoas conseguirão encontrar o fibra de carbono. Exatamente. E mais uma vez queríamos agradecer a música do Mike. Do Mike, que eu pessoalmente. Eu digo o nome dele, que porque tu não. Eu não sei de cor, eu sei que é Mike, o outro nome eu como sei que não. Vlček. Okay. Muito obrigado. O meu muito obrigado. E do Paulo também. Já agora, pronto, ele tem que é da Sonata Studios. Nós temos um link. Portanto, é uma coisa. Nós temos uma coisa importante. Estão a ver? Veio uma coisa de Inglaterra de propósito só para nós. E para vocês. Estamos a ficar. Exato, para vocês. E, portanto, estamos a ser importantes. Estamos a ficar importantes. Vamos fazer as despedidas ou. Força. Então, amiguinhos, meus caros ouvintes, espero que durmam bem no fim de semana. Que é para ver, ou que fiquem acordados, como o Paulo. Ou que fiquem acordados. Vejam o grande prémio. Espero que gostem. Espero que valha a pena, não é? Nós todos queremos que a corrida, que esta temporada de Fórmula 1 valha a pena. E que o Button ganhe, que seja equilibrado. No domingo. E que o Vettel ganhe no domingo. não, mas basicamente espero que seja mais equilibrado do que foi no último ano. Que, sim, que como sim, todos sabem, basicamente parecia. Pronto, era o cortejo de Red Bull. Uhum. Queremos isso, bem da Fórmula 1, independentemente de nós gostarmos de quem quisermos. E claro, nas outras competições. Pronto, vai ser uma referência muito rápida. Este fim de semana também vai começar o Mundial de Resistência com as 12 horas de Sebring. Certo. Mas isso falamos depois. Falamos depois. Na próxima edição. Sim. Ok? Ok, então. Pronto, portanto, boa noite a todos. Até para a semana. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até para a semana. Até para a semana.